chegando ao segundo bloco da nossa 49ª edição. Vamos falar da etapa que aconteceu em Iowa, da Nationwide, né? Uma etapa separada da Sprint Cup e da Truck Series, né? A corrida aconteceu no sábado à noite. Infelizmente, a gente tinha um piloto da Sprint Cup e, infelizmente, ele acabou vencendo. Bom, vou chamar só o Leonardo Guina, né? O Hélio Lima deve estar chegando por aí. Mas vamos correr. Vamos descorrer ou correr ou falar ou dar os nossos palpites sobre o que aconteceu nessa etapa lá em Iowa da Nationwide Series. Começando pelo Leonardo, posteriormente eu e o Hélio, se tiver presente já. Bom, então vamos a Iowa, onde aconteceu sábado à noite a US Cellular 250. Bom, a vitória, acho que não sei nem falar, né? Vitória do Brad Keselowski, o Cup Driver na pista aí. Aquele carro que ele é igual a parcela quando o pobre vai comprar carro, né? Parcela da perder de vista, e o Brad Keselowski é a mesma coisa. O Brad Keselowski é a perder de vista, tanto que aquele carro dele anda. Finalzinho da corrida ali até que atrapalhou, né, o Michael McDowell quis atrapalhar ali, mas não deu muita chance, não. O Brad Keselowski realmente venceu a corrida, sem muitas dificuldades também. O Brad Keselowski, digamos que ele passeou a noite toda. O Sam Horne chegou ali a namorar ali a primeira posição ali, deu uma paquerada ali, mas ficou por isso mesmo. O Brad Keselowski, com um carro infinitamente melhor, acabou vencendo a corrida aí, a sua 30ª vitória na Nationwide Series, a sua terceira em 2014, e agora ele já soma 30 vitórias, já falei, né? E agora ele soma a sua terceira vitória no ano, o Brad Keselowski. Bom, falando da Nationwide, mas vamos falar dos contenders, que é o mais importante, porque o Trevor Bayne foi o terceiro colocado, chegou em terceiro. O Ty Dillon, que é um dos que luta pelo título, foi o quinto. O Egan Smith foi o sexto. Então esses aí são os maiores destaques aí, né, desse top 5 aí, top 10 aí, que o Egan Smith tem em sexto. Foi muito interessante aí. E o Chase Elliott conseguindo um top 10 aí. O Chase Elliott, pensei que ele iria render um pouco mais, o Chase Elliott, mas acabou terminando a corrida em oitavo colocado mesmo. Eu abri o microfone aqui para ouvir falar do Dillon. Então, e o amor maior aí do meu amigo Pedro Mugarte, do meu outro amigo Hélio Lima, né, terminou a corrida em que lugar mesmo? Top 10. Top 10, claro. Foi o top 10 aí, o Dino Kwiatkowski, que enfim conseguiu fazer uma ótima corrida, terminando marcando o seu segundo top 10 na National Series em 20 largadas. Igualando o ídolo de muita gente que vai fazer a sua estreia na Sprint Cup. Não. Nossa, a gozação de vocês o número do Piquet, com não sei o que do Dillon. Então, para de conversa fiada, gente. O Dillon tá melhor do que o Piquet, tá, na temporada. Mas, vamos lá. Bom, a corrida foi um saco. A verdade é essa. Não foi uma boa prova. Domínio absoluto do Keselowski, praticamente, com traços de Sam Hornet Jr. Mas a gente já sabe que o Sam Hornet Jr., morre na praia, assim como o piloto do número 54 da Gibbs morre em umas categorias maiores. Então, a gente já não esperava nada mesmo, sabia quem ia vencer era o Brad Keselowski. Para mim, a surpresa, gente, desculpa, que tem uma pessoa querendo participar aqui, mas ela não fala, tá? Só tá me incomodando aqui, é a minha cadela, a Maria Isabel, assim como a Laika participa latino. A minha participa de forma curiosa, que ela fica me perturbando. Cutucando. Exatamente, tá me lambendo agora. Mas tudo bem. É uma pitbull de 30 quilos, inclusive, só criança. Até tem no meu Facebook lá. Se vocês forem procurar, tem foto dela pra caramba. Então, Michael McDowell pra mim, Léo, foi a melhor surpresa que poderia acontecer. Só que é o seguinte, o Michael McDowell não tem dessas oportunidades. Então, assim, e ele nunca rendeu dessa forma quando teve essas oportunidades. Na minha cabeça, né, eu tô com cabelo de cachorro na boca, por causa da minha cachorra que tá aqui, mas eu, na minha opinião, a Gibbs poderia pensar em outros nomes, já que o Michael McDowell não é um piloto efetivo da equipe. Mas parabéns pelo resultado dele. Entendeu? Muito bem, anda bem nos ovais, no, perdão, nos mistos, andou bem no oval, mostrou que o equipamento da Gibbs é bom, mostrou que ele consegue andar com o equipamento, andou melhor do que caras que teoricamente deveriam estar andando na frente, exemplo, San Hornet Jr. San Hornet Jr. apanhou na Penske do Ryan Blaney, do Keselowski e do Logano. E agora ele está apanhando do Michael McDowell. E ele deu sorte de não apanhar do Kenny Rabu. Então, assim, o San Hornet tem que voltar para a Indy. Na verdade, Sim. Esse resultado do Mike McDowell, como é que eu vou falar? É o terceiro melhor resultado dele na terceira, assim. Ele tem dois agora, ele tem agora três segundos lugares e tem também dois terceiros lugares o Mike McDowell. Só você falou aí que ele é bom ele é bom nos mistos. Tava aberto o microfone, desculpa. Um desse terceiro lugar é Montreal, e dois dos três segundos lugares é Road America e Mid-Ohio. Lembrando que Mid-Ohio ano passado ele fez pole e terminou em segundo. Atrás daquele carro super apelão também, claro, né, pessoal, vamos lembrar aqui. Daquele a palavra apelão não poderia faltar, né, no nosso podcast. Não pode faltar. Daquele super carro apelão do Adrian Mendinger, onde que todos os carros terminou tudo sujo, amassado, com mosquito no vidro, faltando um pedaço da roda, tudo. Todos os carros, menos o carro do Adrian Mendinger, que terminou o carro limpinho, bonitinho. Parece que ele estava só... Era o pace car. De tanto que o carro sobrou do Adrian Mendinger, né, o ano passado, que foi o vencedor dessa corrida em Mid-Ohio. Então quer dizer que o Michael McLanche Feliz é um piloto que... É de misto, deu certo agora em Iowa, e não é um piloto da Gibbs, mas não vai ter oportunidade também, porque alguém vai tomar esse espaço dele, mas fez um papel de andar na segunda colocação, inclusive melhor do que o San Hornet Jr. Desculpa, gente, que minha cadeira tá apavorando pra caralho. Mas voltando, eu tô nos destaques, meu, o seu já deu, tá, Léo? Ty Dillon, cuidado com o Ty Dillon, gente, no campeonato. Ty Dillon vem ali. Eu não participei de Indianápolis no podcast. Vocês se lembram disso? Vocês ouviram? Ty Dillon, hein? Cuidado, hein? E eu achava que ele não ia virar nada, mas ele tá chegando. Tá igual o irmão dele. Uma coisa que eu acho muito mais fator, inclusive eu não queria ter falado isso, mas já que chegamos no ponto, todo mundo sempre perguntava, o Léo já respondeu milhões de vezes, quem é melhor, Ty Dillon ou Austin Dillon? A gente sempre falava, Ty Dillon. Aí alguns, mas o Austin é mais regular. Não, Ty Dillon tá aprendendo a ser o quê? Regular. E ele tá continuando a ser o Ty Dillon que vence corridas. Então é o seguinte, gente. Vocês podem. Eu tô daquele cara que pode puxar meus VTs aí no podcast. Ty Dillon, pra mim, não é que é mais piloto, que é um cara que pode ser campeão, mas o Austin Dillon tem uma regularidade maior. Mas o Ty Dillon tá unindo agora, mostrando pra gente que ele tá sabendo unir as coisas. Ser regular e vencer corridas. Então, não é para qualquer um vencer Indianápolis lá, não. Ty Dillon é um cara de ficar de olho, sim, moçada. Não é que ele é melhor que o Austin. Talvez os dois até sejam iguais em termos de piloto. Sempre achei o Austin mais regular, sempre achei o Ty mais contundente. Mas o Ty está se transformando num piloto regular e contundente. O Austin Dillon já é um cara de Sprint Cup. E a regularidade dele não está sendo maior do que a regularidade de um cara que vocês sabem, que é o Kyle Larson. Então, assim, se o Ty Dillon pintar na Sprint Cup, ele pode ofuscar o irmão dele. É só uma observação que eu estou fazendo aqui da prova de Indianápolis, tá? Só que se refletiu também em Iowa agora, que ele terminou em quinto. Então, o Reagan Smith briga pelo título de forma absurda, né? Deus me livre, não tem a praga do Elliott Sadler. Brian Scott, para mim, continua sendo aquele mesmo machado sem cabo. Chase Elliott, não sei por que essa prova separou os pilotos ponteiros durante o ano todo. Mas continua sendo Reagan Smith e Chase Elliott os caras do campeonato. E em nono ele brilhou, né? Menino Dillon, uma hora tinha que brilhar, né? Mostrando que o carro 42 não anda sozinho. Ele foi lá, sentou a bota, largou lá atrás, brigou durante a prova. E ele é o menino Dillon. É campeão da KN East, KN West. Se tiver o carro forte na Turner no ano que vem, vocês podem tremer aí que ele é problema. Esse menino é problema. E eu, como diz o Léo no Eric Jones, eu aposto todas as minhas fichas no Dillon Kwasniewski. Ninguém vai calar minha boca, moçada. É isso que eu tô falando. Esse guri é problema mesmo. Ele é problema. Ele vai demorar mais. Ele não é pronto como o Kyle Larson. Ele não é pronto. Ele não nasceu pronto. O Kyle Larson nasceu pronto. Mas o Kyle Larson já tem 22 anos. O Dillon tem só 18, tá? Quando ele tiver 22, tenho certeza que eles vão ser a dupla da Ganassi. Podem ficar tranquilos nisso aí. O Elliott Sadler não participa quase do campeonato, né? Já pode entregar o campeonato de segundo ou terceiro para ele. Isso aí é a Nationwide Series. Estamos resumidos, eu acho. Chase Pistone, por exemplo, no carro da Turn, no 31. Eu queria destacar, terminou em 18º. Landon Cassill, o Chris Buescher, Ryan Reed, os caras ficaram para trás um pouco. Só fomentando o que eu falava sobre o Kwasniewski, entendeu? Alguma coisa na Turner tinha de errado. Se vocês quiserem reclamar passado do Piquet, eu até vou aceitar ouvir um pouco, tá? Porque eu acho que sim, tinha uma macumbinha no carro da Turner lá que andava mais. Queria ouvir o Leonardo Guinness sobre isso agora. Tinha um carrinho da Turner que era melhorzinho mesmo, hein, Léo? Tinha um carro lá que era diferenciado lá. A gente podia falar que o Kyle Larson andava com um carro apelão desde o ano passado? Não. Se ele tivesse um carro, apelãozinho? Digamos que ele tinha um pouquinho só de apelão, só, mas não um carro apelão. Se tivesse carro apelão, tinha vencido ano passado. Agora sim. Não, já o carro não é do nível do 22-54. Não, sim, sem sombra de dúvida. Mas é um carro que esse ano já venceu duas corridas, né? É isso que a gente não pode deixar de colocar no trâmite. Inclusive em corridas que o carro número 42 não rendeu bem, a gente vê proximidade dele com o carro número 31. Não estou falando de correndo com o Dillon e com o Pistone. Foi só... O Dillon só correu com esse carro em Iowa, no começo da temporada, em Road America, quando teve problemas, mas largou na pole, inclusive, ou na segunda posição. Foi pole. Inclusive, não, foi segunda posição. Largou na segunda posição e teve problemas mecânicos. E agora em Iowa de novo, e agora foi top 10. E, então, assim, é uma coisa de se pensar e tal. Mas não vamos ficar batendo na tecla, até você que é fã... Vamos lembrar também, né, Pedro? Não, eu vou falar o seguinte, até você que é fã do Piquet, não vamos ficar batendo na tecla, porque agora o Piquet vai estrear de Sprint Cup, no carro número 77, do Runfrey. Runfrey Racing? É uma coisa fantástica. cara não queria. O cara refugou o número 51 da Turner. Então não vamos falar nada. Então, tipo assim, é muito ruim. A única definição que eu posso ter. Primeira, é muito ruim ter o Kyle Larson como companheiro de equipe. E eu vou falar uma coisa, não é pra Dylan que o Wisniewski, falando sério, tá, gente? Tava brincando no caso do Piquet. Até do Dylan mesmo. Não é ruim pro Dylan, não é ruim pro Nelson. Sabe pra quem que é ruim? O Jamie McMurray. Tá levando uma surra do novato na Sprint Cup, tá? Então, gente, o guri que é problema. Não é o carro da Turner que é ruim, não é nada, não é o Nelson Piquet que desistiu, não vai ser o Dylan que vai desistir, entendeu? O problema chama Kyle Larson. Ele é fora do normal. Ele é fantástico. Pedro? Palavra é sua, meu amigo Leonardo. Então, vamos lá. Para falar aqui dos números do Dylan, o Dylan, ele fez bons resultados aqui ele só teve esse carro em Iowa e em Road America. E creio que ele vai estar também nos próximos dois meses também, esse carro 42 aí, o Dylan. Então... Ele não vai estar em Glen agora, porque o Carlos vai correr. É, o Carlos vai correr, né? Mas lá em Mid Ohio, o Kyle Larson, provavelmente o Kyle Larson vai correr não. E ele vai estar no 42. E o Dylan, vamos ressaltar também, né? Que o Dylan, ele correu na West, que é quando faz a corrida combinada das duas categorias. Então ele correu aí nessa pista aí. E claro, teve bons resultados aí o Dylan, então ele é um conhecedor dessa pista aí. E o ano passado... Tem 18 anos, Léo. Isso que ninguém entende. O cara tem 18 anos, o cara é um neném. É, mas ele, o ano passado, ele correu essa corrida que é a combinada da West, e venceu essa corrida. Onde que junta todos os pilotos da West e da West na mesma pista, no mesmo evento. Lá 42 carros lá, e o ano passado ele venceu essa corrida. Não, sim, não, é o que eu tô te reclamando, tô reclamando não. Na verdade, o que eu tô enfatizando é o seguinte, que ele é um guri. Ele não fez nem truque, entendeu? O Chase Elliott tem a mesma idade dele. Ah, todo mundo fala, ah, mas o Chase Elliott, não sei o que, Chase Elliott, tudo bem, gente. Tudo bem. Mas nem a bagagem que o Chase Elliott tem, ele não tem. O Chase Elliott, ano passado, fez 10 provas de truck. O Chase Elliott venceu uma corrida de truck. A única no misto, tudo bem. Mas venceu. Tanto que o Dylan é expert em misto. E a gente nunca pesou isso. Ele é muito bom em misto. Não é que ele é muito bom, ele é expert mesmo. Ele anda pra cacete. Ele bateu em cara velho na KM East e na West. Na West. Em misto. Ele tem 16 anos. Entendeu? Ele é problema. Eu falo que ele é problema. Esse guri aí só é novo. O Dylan só tem um defeito. É novo. O Chase Elliott é mais velho que ele um pouco. Mas o Chase Elliott está muito mais bem assessorado. Quem vocês ouviram falar de nome Kwiatkowski na NASCAR, meus amigos? Quem? Não é Keselowski não, tá? Kwiatkowski. É muito mais difícil de falar. Elliot, vocês sabem, o Avesson me viu. O Chase Elliot, bom, eu escrevi um artigo no Big One Brasil. Todo mundo pode acessar lá e procurar, saber a história do Chase Elliot. O Dylan não tem essa história. Então, assim, é um cara que cresceu de forma diferente nos ovais. E cresceu por nome de mérito mesmo. Ele fez o nome dele. Ele não tá de graça. E ele não tem um acordo com a Ganassi de graça. É isso que os caras não entendem, entendeu? Eu acho que ele acha que surgiu do nada. E ele não vai ser o novo Kyle Larson. Infelizmente. Infelizmente. Porque eu acho que ele pode ser até melhor que o Kyle Larson. Infelizmente ele não vai ser, porque ele não vai ser o boom que o Kyle Larson foi. Mas talvez ele pode ser até campeão antes do que o Kyle Larson for em alguma categoria. Falei, Léo. Infelizmente eu falei. Não queria falar, mas falei. A Laika participou também, mas vamos viver a vida. A Laika participa sempre. Inclusive, tem uma pergunta sobre o Landon Castle que vocês deixaram de fazer na última semana, que eu não estava participando, que nós vamos repetir agora, que depois vai até ser um negócio que vai encaixar aí para um amigo nosso que é fã do Piquet 77, que sorveteiro 77, que vai ser um negócio que vai rolar legal. Então, vamos conversar. Mais alguma coisa da prova da Nationwide em Iowa, que nós já falamos demais, que eu achei que foi uma soneca do cacete. Não gostei. Bom, teve o escocês, né? O John Jackson. Fez a sua sétima largada na Nationwide Series. A sétima Starting Park. 37º lugar. Fez Starting Park. É, sétima Starting Park, mas tá bom. Cara bom, largou, né? O John Jackson. O Mike Harmon, o próprio, largou e parou. Então vamos lá, vamos puxar as bandeiras amarelas aqui, só para comentar que a corrida foi tão sem graça. E aí eu vou puxar um ponto falando das bandeiras amarelas. A gente teve detritos na curva 1 na volta 26. O carro número 17, eu nem lembro quem que é o carro número 17 agora. Thunder Benny Hill. Ah, nossa senhora da Bahia. O Barry Hill foi o responsável. Ficou parado na pista, tá, gente? Detritos na 109. Aí agora, dois pontos que eu queria puxar aqui. Queria que o Hélio tivesse pra puxar esses dois pontos aqui, mas ele não tá. Mas vou tentar trazer para você, Léo, a responsabilidade. Eu queria que você falasse para mim sobre Dakota Armstrong. Tá no carro número 43, vou só pentear. Tá no carro número 43 da Richard Petty, que era o carro que o Michael Annett corria. O Michael Annett levou o patrocínio e conseguiu uma equipe na Sprint Cup, por resultados muito bons nesse carro número 43 da Richard Petty no ano passado. Mesmo tendo um acidente em Daytona, que a gente lembra e tal, Michael Annett andava sempre no top 10. O que acontece com esse carro número 43 que o da corda Armstrong é isso aí? Bom, só para relembrar, pessoal, o ano passado, o Michael Annett fez 25 corridas, tá? Ele não fez o campeonato todo. Mas em 2012, ele foi o quinto colocado no geral, tá? O Michael Annett andou super, super, super bem com esse carro aí. E assim, tá? Os resultados do Dakota Armstrong com esse carro aí tá muito abaixo do que era esperado dele. O Dakota Armstrong que tem aí um bom histórico aí, né, no seu passado aí, tem boas corridas aí, tem não vitória tem, na não arca. Tem, não tem. Não, ele tem, claro, ele tem vitória na arca. Ruim, na arca. Com Richard Childress. Tanto que ele era Richard Childress nas trucks. Ele arrumou essa vaga, que era do Corey LaJoy. Ele levou dinheiro, a verdade é essa, levou dinheiro. Essa vaga aí ele levou muito dinheiro que ele carrega na família aí dele. Aí tá, isso que eu quero perguntar pra você. O resultado do 43 na temporada, eu quero perguntar pra você. O carro 43. Então, até agora não foi nenhum top team, ele conseguiu nenhum. Se não me falha a memória, não foi nenhum. Então, assim, já começa um erro por aí, já. O melhor resultado dele é um 16º lugar. Se eu não me engano, é um 16º lugar, o melhor resultado dele. Ele fez a pole em Daytona, mas também, mesmo assim, terminou em 19º. Então, o resultado ele está muito abaixo do que poderia render o da cota. É, eu pensei que talvez seria um começo de ano ali meio conturbado ali, com problemas aqui, problemas ali, mas depois ele ia melhorar. Então, está um resultado péssimo já. Para mim, não é merecedor do carro que tem, porque o Marconetti fez coisas muito melhores que ele. Tá certo que o Marconetti ele sofreu um pouco de instabilidade, mas o Marconetti, quando fez o ano completo com esse carro 43 aí, ele conseguiu 6 top 5, e conseguir top 5 não é fácil hoje em dia, e 17 top 10, ou seja, o carro teve. Ô, Léo, Oi, até um ponto. o carro teve 50% dentro da. Terminou Até 50% das corridas dentro do top 10. um ponto Então. que eu queria pegar. Essa temporada, teoricamente, está mais fácil de conseguir resultado do que a que o Marconetti fez completa. Está mais fácil terminar na frente do que essa que o Dacoda está fazendo. Então, cara, parece que o Armstrong foi um erro, porque na verdade a equipe tinha acertado com Corey LaJoie, que é filho do Randy LaJoie, é duas vezes campeão da Nationwide, antiga Busch, que é hoje é o cara que desenvolve os carros, para os itens de segurança para os carros e tal. Aí eu fico perguntando, até quando valeu para Richard Petty segurar, por exemplo, o Marconetti, que vinha de 2012 muito bem, evoluindo o carro, tal, e passar. Tinha acertado com o Corey LaJoie, tanto que ele correu com 9 lá em Homestead, a gente não pode esquecer disso. Tanto que deixar de assinar, já tinha assinado com o Corey, para assinar com o Dacoda Armstrong, que se a gente for buscar os resultados aqui, são péssimos, péssimos, péssimos. Nem. E ele corria de Richard Childress, tá? Na Truck. Ele fez 2013 completo também, a gente pode olhar aqui. Ele corria de Richard Childress nas Trucks. E ele só teve um top 5 e três top 10. Então, cara, Na verdade, ele fez pela Stace Compton. Tô falando que ele fez pela Richard, mas tô falando errado. Mas ele nunca teve um resultado bom. Nunca foi um piloto que merecesse. Só carregou o patrocinador, entendeu? Isso na NASCAR está se mostrando o quê? Que a NASCAR não é a Fórmula 1. Então, e o Dacoda Armstrong é um exemplo disso. O Michael Annett, que era um cara que ninguém apostava, desde 2012, que é um gigante. O Michael Annett deve ter 1,90 m e pouco. Quase não cabe no carro. Ninguém apostava no cara. A Richard Petty deu uma oportunidade para ele. Ele montou no carro, andou para cacete. Andou no outro ano, se machucou, inclusive no começo da temporada. Conseguiu uma vaga na Sprint Cup. O patrocinador falou: vamos, vamos. Ele falou: foi. Não vem decepcionando, inclusive. Vem andando dentro do que o carro permite. Foi 22º e pouco no domingo passado. Por exemplo. Então a gente tem que pensar nisso aí. Mas por que o Dacoda Armstrong? Um cara que não vem, não, na truque não vinha fazendo nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Tipo, citando um exemplo sem ser ufanista, perto do Paludo, o Dacoda Armstrong não é nada como piloto em truque. E aí, quando você coloca ele num carro da Richard Petty, que é um carro que andava no top 10 ano passado, e você vê o cara fazendo top 25 no máximo, você descobre que piloto sim influencia no carro. Nesse caso, o Dacoda Armstrong derrubou o nível da Richard Petty. E a Richard Petty tá aguentando ele, né? Não vai mandar embora, mas é um cara que eu queria questionar pro Leonardo Guina, é o Dacoda Armstrong. Realmente, Pedrão, o Dacota, ele tá devendo bom resultado aí. E assim, parece que é um caminho sem volta para ele aí. Se ele não firmar, mostrar bom resultado, pelo menos nessa parte final do ano aí, que agora já chegamos, vamos colocar aí na reta final do campeonato, já que falta 13 corridas só para a Nationwide Series. Então, nessas últimas 13 corridas aí, precisa mostrar realmente para que ele veio, para que ele está aí, porque não sei não. Pode correr o risco dele não voltar ano que vem nesse carro 43 aí e surgir uma boa vaga para um piloto que esteja procurando um espaço aí. E agora eu te pergunto, James Buescher, que vai ter como companheira a Milka Duno. Depois nós vamos falar da Milka, tá? Depois a gente fala da Milka, Milka foi anunciado que ano que vem vai estar correndo aí na Esse Nationwide Series. ano. Não, mas ela fazia full mesmo ano que vem, né? Ah, sim. Ano que vem ela vai voltar. Ano que vem ela volta para fazer full. Então até já estão até questionando se ela vai ser melhor que a Danica Patrick. E eu acho muito difícil. Bom, o James Buescher é outro que está no mesmo barco do Dakota Armstrong. Digamos que o barco que eles estão tá tão pesado o barco com eles dentro que o barco já está começando a entrar água para dentro do barco já e os dois vão afundar junto. E o James Buescher aqui não era para ser. Eu esperava o James Buescher muito melhor, um James Buescher mais competitivo, não essa draga que ele está aí. Ele foi campeão em 2012, foi terceiro ano passado. E ainda ele acabou perdendo esse título aí do ano passado, né, da Truck Series. E se ele tivesse feito algumas corridas um pouquinho melhor, ele teria sido campeão, ele teria sido bicampeão, né, mas ele acabou perdendo o título. Ele foi terceiro também em 2011, 100 vitórias, fez uma excelente temporada, com 10 top 5, 19 top 10. Então, assim, o James Buescher, ele mostrou uma força na Truck Series, que chegou agora na Nationwide Series e até agora não aconteceu nada. Não sei se é o carro, se é a equipe, se é o James Buescher mesmo, talvez a culpa do James Buescher, ou talvez seja a equipe mesmo, que não está com um carro tão bom igual estava o ano passado com o Alex Bowman. O Alex Bowman fez excelentes corridas, excelentes aparições no Alex Bowman ano passado. Então talvez a nossa expectativa com o Esse James era o Buescher. ponto, Léo. Esse era o Talvez ponto. a expectativa nossa foi tanto lá em cima com a chegada do James Bush, falou, bom, aí, tipo, com o Alex Bowman era bom, com o James Bush ele vai arrebentar. E não foi isso. Talvez o James Bush, ou Alex Bowman, perdão, o Alex Bowman levou algumas peças importantes, mas também não foi nada, porque pelo que eu li, ele foi mandado embora, o Alex Bowman. Então, assim, foi Sim, mandado embora para trazer o James Buescher. Né? Então, talvez seria obra do destino eles carregar essa cruz que é o James Buescher ali agora, não pois, sei. cara, rapidão, como foi a. Para quem não sabe, o James Buescher, ele é casado com a filha do dono da Do Turner. dono da Turner. Exato. E aí ele, compensação dele não. Na verdade, ele fez o negócio antes da Turner saber. Inclusive, ele carregou um patrocinador da Turner que não deixou a Turner, que é a Rain, que é a linha de ar-condicionado e tal, negócio de refrigeração, tudo mais que faz lá nos Estados Unidos, a Rain. Patrocina o Kevin Harvick, o Ron Horner, e hoje nas trucks. É, o James Buescher optou por tentar uma carreira partindo para piloto da Toyota sem se ligar com a Turner. Por quê? A Turner tem ligações com a Hendrick. Na Hendrick a gente sabe que é um clube fechado. Fechado entre aspas, né? Mas fechado. Porque você tem Jimmie Johnson, você tem Jeff Gordon. Você tem Jimmie Dale Jr. Você tem Casey Kane. Ah, é uma oportunidade. Não, não é. Porque se o Jeff Gordon não morrer ou não aposentar, eles vão chutar o Casey Kane e colocar o Chase Elliott, que já vem de 10 anos atrás, já sabendo, que entra na renda. Então, James Buescher, de uma forma gananciosa, falou, vou migrar para a Toyota. Só que ele não contava com o quê? Com a expansão da Toyota para os meninos. O que aconteceu? Toyota pegou Kligerman, Bowman, Witt, Truex, Moffitt e mais outros e acabou com a carreira deles praticamente agora, né? Porque botou todo mundo no mercado, deu carro ruim para todo mundo e o James Bush ficou amarrado na Nationwide. Então esse salto para a Toyota foi muito ruim. Ninguém fala disso, mas foi muito ruim. Porque agora o James Buescher está amarrado na Harley Race. O Michael Waltrip já fechou com o Moffitt. Se for para correr um guri, vai correr o Moffitt. A Swan Racing morreu. O Cole Rich teve que voltar para a Burger King. O Ryan Truex está morrendo lá na Burger King. O Alex Bowman, merecidamente, faz os resultados lá na Burger King. Entendeu? Então a Toyota não é essa equipe fazedora de nomes. Não tem um programa que vai te colocar daqui a pouco na Gibbs. A Gibbs está muito bem servida. Tem um Bubba Wallace aí, ó, detonando nas trucks. Só não tá brigando no termos de título, mas tá chegando. Ele tava 60 e poucos pontos atrás. Hoje tá 30. 31, na verdade. Mas assim, então, quem acreditou nesse trabalho da Toyota hoje tá meio que dançando. E o James Buescher largou o sogro, largou um trabalho todo numa equipe. E migrou com o equipamento Toyota. Não era mérito do Alex Bowman sozinho, eu tenho certeza, esse equipamento da Rabo ser bom. A equipe não é ruim. Tanto se for olhar nos números hoje, o James Bush é décimo no campeonato, eu acho. Lógico que o nível do campeonato está bem mais baixo. Se ele fosse décimo, se ele for décimo hoje, ano passado talvez ele seria 12º. 13º, talvez. Mas tá lá. Mas em termos de desempenho, perto de aparecer igual o Bowman apareceu, ele tá muito longe. Então, tipo assim, o Buescher achou que tava dando um passo pra frente, ligando pra Toyota, e hoje, infelizmente, ele vê que deu um passo pra trás muito grande. Porque a Toyota, primeiro, não largou os pilotos que começaram com ela, mesmo a base, Moffitt, Bowman e outros, o Moffitt principalmente, que tem até vaga na Sprint Cup, assim como o Bowman já tem, e ele não vai acompanhar agora os caras que ficaram na Turner, porque já foi engolido, já teve Larson na Ganassi, já tá com Kwasniewski na Galassi, e já tem Ben Jones, Ben Kennedy, Kenzie Houston vindo por fora via Kennedy. Rapaz do céu, ele tá, dançou, sinceramente. Mas como ele está dentro do núcleo, talvez ele se reabilite. Mas ele perdeu a passada. Sinceramente, o James Buescher perdeu a passada e talvez ele mereça perder a passada, porque ele nunca foi companheiro de ninguém. É isso aí, Pedrão. O James Buescher, agora ele tá amarrado nessa equipe aí. Ele ficou amarrado. Vamos pensar aí, talvez se ele conseguir bom resultado, mostrar bom resultado aí, ele consiga uma equipe melhor pro ano que vem. Mas parece que ele tem que conseguir bons resultados e parece que o carro não tem, não é tudo isso, não vai conseguir fazer isso. Vai ficar um pouco amarrado aí, Não, então, ou agora é só se ele voltar para o Tier, né? para a gente ter ideia, a equipe, a Rabi, que nós estamos falando, que é a equipe que o James Buescher corre, É a Harley Racing. é a Rabi Racing, ela deve ter cinco. Ela é uma parceria do Kenny Wallace e uma outra equipe. Aí ela acabou se tornando só a Rabi, né? Ela está inscrevendo carros. A segunda prova que ela inscreveu foi em Indianápolis, né? Pra Sprint Cup. Ela tentou uma com o Joe Nemechek, se eu não estou enganado, e a Indianapolis com o Matt Crafton. Poderia ter tentado com o James Buescher, os caras não colocaram o James Buescher. Ah, é piloto da equipe? Não, não colocamos. Colocou, eu não lembro da primeira, eu acho que foi Michigan. Colocaram o Joe Nemechek, alguém, fizeram um chute lá. E Indianapolis foi o Matt Crafton. O carro não classificou, um carro lento, a equipe está construindo o próprio carro. A gente entende isso aí, mas dentro disso, a gente entende que o James Buescher não faz parte dos planos da equipe. Porque se fosse para futuramente ter uma equipe na Sprint Cup, em vez de chamar o Matt Crafton, que é um piloto da Thor, na Truck Series, chamariam quem? Chamariam o James Buescher, que é piloto da equipe na Nationwide. Ó, nós vamos subir um carro. Você vai ser o piloto. Não, não é o plano dele. E pra melhorar ainda, né? Léo, adiantando. A Rabi coloca o 29, né? De vez em quando. E ela vai colocar com a Milka Duno. Em algumas provas não definidas ainda, mas já foi anunciado. Que a Milka Duno vai ser companheira do James Buescher. Na Rabi Racing. Ou seja, lá vem o Dream Team, vamos falar. Eu não sei se vai ajudar na subida para Sprint Cup ou se vai ajudar na caída para Truck Series. Mas se eu fosse o James Buescher, bicho, eu batia na porta do meu sogro agora, de noite. Agora tá cedo aqui. No Mato Grosso são 8:30. Se ele estivesse dormindo ou fumando um charuto, eu batia só grau. Ajeita pra nós lá uma caminhonete, que não vai dar mais não. Porque essa equipe, infelizmente, tá bagunçada, meu amigo. Cara, ó, o esporte começa a ficar zoado quando você tem um Milka Duno e você não tem um Miguel Paludo no grid. Aí eu duvido do esporte mesmo. E aconteceu já com o Dejan White, com outros caras e tal. Mas tudo isso aí inclui dinheiro. Mas tá bagunçado. Tá bagunçado demais. Então, é, NASCAR. Mas tá melhor que a Fórmula 1 ainda. Então, vamos lá. Eu vou passar o campeonato, né, Leozão, da Nationwide aqui, rapidamente. Ah, vou mandar que o Nationwide já deu o que tinha que dar, já. Rapaz, já foi quase 32 horas de Nationwide. Chase Elliott é líder do campeonato, 714 pontos. Reagan Smith vem 2 atrás, 712. É o fio de cabelo atrás do Chase Elliott. Pega Junior Motorsports e pega o Dale Junior esse ano, meu amigo. Fala pra você, hein? Esse ano a Earnhardt desceu na terra e vocês não estão sabendo. Aí o Elliot Sadler vem naquela coisa dele, só assombrando. 12 pontos atrás do pessoal, terceiro colocado. Empatado com o Ty Dillon. E o Trevor Bayne vem 41 pontos atrás. Nem vou me dar o luxo de dizer quem tá de quinto para baixo, porque não vai fazer. Apesar do Brian Scott estar empatado com o Trevor Bayne. Então vamos lá, 6 pilotos na briga pelo título. Depois o Chris Buescher vem 128 atrás, e daí para baixo é um fenômeno mundial de pilotos disputando o que ninguém vai ganhar. Leozão, campeonato para mim é os carros da Júnior, um contra o outro, Tadino é problema. Elliot Sadler, você já sabe, Phoenix morreu. Bom, é, pra mim também, é Júnior 1-2, o Sadler é aquele jeitão de Sadler de ser, pode chegar no final do ano aí, quem sabe, tampar a nossa boca e fazer um bom final de temporada e lutar pelo título lá, e lutar pelo título, acredito que não seja campeão, e o Ty Dillon tá aí, regular, quietinho, sem incomodar muito aí, conseguiu vencer em Indianápolis. Tá aí legal, aí fazendo o trabalho dele certinho aí. E o Trevor Bayne e o Brian Scott tá 41 pontos dos 4 acima aí, do Dylan, Sadler, Smith e o Elliott. Mas creio que tanto o Bayne como o Brian Scott, principalmente o Brian Scott, não devam chegar para lutar pelo título aí. Agora é do Chris Buescher para baixo. Um abraço, vamos pôr a viola debaixo do braço e vamos participar das corridas aí, tentar fazer bons resultados, porque título para eles não dá não. Pedrão? É, não, não, tô aqui, tô por aqui, tô vivo. Por mais que vocês pensem que não. Eu acho que é isso aí mesmo. Então, só lembrando que a gente volta para Nationwide em Watkins Glen, hein, moçada. Vai ter 76 pilotos da CUP contra, acho que, 4 da Nationwide. Pode Mas. mostrar aí a proposta. Mas a gente volta agora pro terceiro bloco. A gente vai falar da Sprint Cup em Pocono, quando tivemos onde tivemos domínio absoluto do filho do maior de todos, mostrando que ele não é uma mosca morta, que uma hora ele ia ser piloto meio de verdade e se colocar em posição de título. E acho que na aposta do meu amigo Leonardo Bino vai ser campeão. Eu estava falando do Landon Castle, mas a gente vem aí para o terceiro bloco para comentar o que aconteceu lá em Pocono, na Sprint Cup.